controle Salvador, Azul 4064. Azul 4064, essa identificação, chegada CARI, desse nível 050. 050, chegada CARI, 4064. Controle Alfa Vitor Juliette, próximo vertical de Caixa Prego, está regressando para Veracruz. Sente, Bravo, X-Ray Foxtrot, livre frequência para coordenação. Sente, grato. Salvador, gol 1675, formação Whisky, descida CARI, cruzando 235 para 1160. Gol 1675, acena identificação, chegada CARI, desça nível 060. Aidente, chegada CARI, 060, gol 1675. Autorizaria pro de Serra Vista 362? Solicita a RINAVE. Confirme. Solicita a parte do momento, procedimento da RINAVE da pista 28, gol 1675. Afirmativa, e solicita a PRO do Serra Vitor 362. Sente, gol no 675, na PRO do Serra Vitor 362, indecida nível 060. Serra Vitor 362, 060, gol no 675. Zero, reautorizado 2000 pés, ajustando 012, autorizado final do procedimento, viu a RDM da pista 28, reposto estabilizado. Ok, 10, 12, 2000 pés, possibilidade de coordenar a RNAV? 4064, voando na produção Vitor 362, descida para 2500, ajustando 012. Serra Vitor 362, obrigado. 3193, confirme. É isso aí, 3193. Positivo, no portão 5, chame pronto para o táxi. Chamará pronto para o táxi, 3193. Solo Salvador, gol no 649, boa tarde novamente. 75, reautorizado em nível 050. 050, gol no 675. Dia essa pronúncia? No 649 vai guardar a saída da gole, ok? Guarda a gole, obrigado. Qual o nível? É 220 para aliás, confirme? Poderia fazer na 200, senhor. 200. Ok, 200 para o Aniak, se a gente aguarde. Reautorizado nível 040. 040, gol no 67. Controle Salvador, Barra Romeu Serra, Nova Berito. Barra Romeu Serra, Nova Berito, acionar a identificação, chegada a CARI, desça nível 050. Até o 050 na CARI, Serra, Nova Berito. Taxa 3193 com 112 a bordo, autonomia 345, alterna Guarulhos. 7, final do procedimento RNAV, chame a Torre Salvador em 118, decimal 95. 118.95, azul 4064. No 675 autorizado, procedimento RNAV, pista 28, ajuste 1012, fome passando Serra Vitor 363. Autorizado RNAV 28, 1012, fome passando Serra Vitor 363, com o 675. Tan 3193, confirme POB. 112, 112. 112, seguinte táxi autorizado via Juliette Alfa na Golf, chama 18612, até lá na minha escuta. Juliette, ponto espera, 182, confirme? 18612, até lá na minha escuta. 649, cheque rádio. 5x5. Positivo, tá pronto cópia? Pronto. Autorizado para Ilhéus, nível 200, direto, decola da pista 28, vai curvar à esquerda, saída Gole, Judas, após direto Ilhéus, controle em 119 decimal 35, o transponder 5102. 200 autorizado, me fala do 28 para a esquerda na Gole, após direto Judas, 19 no controle, após 102 do transporte. Sai da Gole, Judas, após direto Ilhéus, vai chamar para o pushback. Chamará 64. Plan 3193, mudança de frequência em uso aqui da torre de controle, no ponto de espera vai chamar agora 18.95, ok? Área esquerda na proa de lama para interceptar a final do VORDMF 28. Ativo. Controle Salvador, gol 1807. 193, por gentileza, chame agora em 18.95, frequência da torre agora em uso. 2.95. Meu bravo Oscar para Uberaba, qual é o nível de voo solicitado? 400. 400, ciente, vai decolar do 97 ou o A28? Decolar do 97. 97, parte 5? Agora tá. Positivo, ciente, aguarde o teste de coordenação e cópia. Ótimo. A polícia ficou transmitido nessa, ok? Solo Salvador, azul 4064, vale bravo. Positivo, azul 4064, táxi Alfa, Juliette Portão 9. Estava escutando alto e claro mesmo no solo a frequência do, da torre? Afirmativo. Só um ligeiro eco, mas estava perfeitamente entendido. Ok, que a gente está testando essa nova frequência, 1895, para ser homologada em mais uma semana. Isso aqui, obrigado. Nada. 6703, stand by. November Vito, reduza para 1970 mais. 1970, Serra Novembro Vito. Safe Fox, ingresse no corredor Interlagos, ajuste 1012, chame na rotatória ou visual com a roda. 1012, ingresse no corredor Interlagos, chame na rotatória ou visual com a instante, cópia Romeu Bravo, estamos em coordenação aqui agora. Dessa via chegada em pit para o nível 050, vigilância radar. Previsto VORDME pistol 28. Pit, Palen vai realizar o GPS da 28, se possível e autorizado, voo Serra Vista 363. Tem a chegada em pit até a posição em pit após o Serra Vista 363 após. Sim, uma chegada após o pit para o 050, 63. 3193 na escuta do controle? Sempre. E saída agora e contato radar passando 075, suba ao 360. Sente-se, não recebeu nossa chamada anterior? Negativo. Sente na Gole da 313. Sir, with Ofiro transition, control is 11.35, squawk code is 5074. We are clear to 340 via Upper Zulu 17. Take off from runway 28, left turn. You will confirm to us the departure. Call 11935 and it's called 4574. 4574. 5074 the squawk and the departure is Goli, Golf Oscar Lima Echo with Ofito transition. Squawk 5074 and the departure is Gold, transition of it. Thank you. Homem to strafe and push. You call. Falou, Romeu Bravo, estacionário, pronto a quatro. Positivo. Romeu Bravo, autorizado para Uberaba, nível 400. Direto conforme plano de voo. Decola da pista no 7, curvando à direita. Saída Gole e vá após direto Ofito. Correção após direto Forti. Controle 1935, transponda 5056. 30400 para Uberaba, Recovery 1 no frente com curva direita, saída agora, transição reval após descer. Direto por ti, controle 119.35, transponde 5056, tá? Pronto para o táxi. Positivo, pessoas a bordo. Papa Romeu, Romeu Bravato, estacionado no Gadeira Sata, pronto para o táxi. 1835, autorizado voar da presente direto, Serra Vitor 363 para o final do procedimento R9. 363, desça até 2500 pés, ajuste 1012. 2500, 1012, 3235, obrigado. Salvador Ground, UFJ 6703, gate number 820, pushback, estará. Maintain position. Push and start, come protect. Salvador, gol no 649, puxa acionamento no Uno. Ok, no Uno, autorizado, chama para o táxi. Para, 649. Solo, boa tarde, 3155, com a Marcelo Yankee. 3155 com a Yankee para Guarulhos, nível 340, guarda. Assiscou a saída prevista, por favor. Prevista Gole. Obrigado. Objeto 6703, cleared for push and start at gate 08, come for taxi. Ok, call you back for taxi. Serra Vitor 363, gol 1803. 7. Complete a final do RNAVE, chame a torre em 1 no 8, decimal 95, gol 1807. 1895. 95, confere? Fé 1895. Ok. Controle de Salvador, Guardião 02, boa tarde. Guardião 02, boa tarde, corredor Xena, me escuta. Mantendo 500 pés, Guardião 02. Guardião 02, me escuta, mantendo 500 pés, 02. 5 HBTA. Meu nome é Vitor, táxi via Aquila, ingresso pátio 3. Aquila, ingresso no pátio 3, teste. O Serra 9 BB20 vai ingressar o pátio 3 via Taxway Kilo e vai aportar na saída do mesmo pátio para cruzar o pátio principal com destino a Aerostar. Afirmativo. Então, 7, ingressando no pátio 3, aportaremos para o final do 3 para ingressar no lugar de pátio. Take Fox já avisou o aeródromo. 703 ready for taxi with 1164 on board. The range is 3 hours and 30 minutes, alternating conference. Roger, procedure taxi by taxi Juliet and Alpha at holding point of taxiway Golf, contact 118.95. Juliet, Alpha and Golf, Golf and when ready on 118.98, call 118.95. Terra November Vitor, após a passagem do traço da WebJet, está livre ingressar o pátio principal, cruzando o mesmo, e vai prosseguir via Lima. Na entrada da Lima vai chamar 18, vai ser 195. Ativo, após o traço da WebJet, taxi até a Lima, 3895 para o Torre, o Terra Nova Vitor. Para o táxi, 4-2 a bordo, 2 horas e 55, alterna Aracaju. Cliente, o voo no 649, vai prosseguir como número 2 para a Ponte Espera, número 1737 do WebJet, prosseguir via Índia e Alfa, com o trato da Golf, vai chamar a torre 18, próxima 95, está lá na minha escuta. Sim, Índia e Alfa, como número 2, Golf, chama 1862, está lá na sua escuta, voo no 649. Para frequência 3895, primário.